Encontrei Margarida perfumada, como dava risada por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra te balada, pra me ver te embalar. Encontrei Margarida perfumada, como dava risada por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra te embalar, pra me ver te embalar. Margarida no jarro, Margarida no barro, Margarida no carro, Margarida no barro, Margarida no jarro, Margarida no bairro, Margarida no carro, Margarida no barro. Como dava risada por também me encontrar. Seu olho já me espionava, indo pra te embalada, pra poder me falar. Encontrei Margarida perfumada, como dava risada por também me encontrar. Seu olho do barro, Margarida do bairro. Encontrei Margarida chorona, me pedindo carona, pra onde eu vou você vai. Meu olho já lhe espionava, foi ver te amar. Encontrei Margarida chorona, me pedindo carona, onde eu vou você vai. Meu olho já lhe espionava, se me falta palavras, vou dizer te amar. Margarida no jarro, Margarida no bairro, Margarida no carro, Margarida no barro, Margarida no jarro, Margarida no carro, Margarida no bairro, Margarida no barro.